2-0 mesmo. Só que por um momento, será coordenado aí o plano novamente, ok? Ok, o 4-2-0 meu, o plano é pra Recife, não é isso? Ah, sim, a gente recoordena mais aproximadamente 25 a 30 minutos. Salvador, Xanami 1 no 4-3, livrou, pronto. Gente, o Xanami 1 no 4-3, continue o táxi via Alfa e Juliette para o Gate 1-0. Alfa Juliette Gate 1-0, Xanami 1 4-0. Agora para 5 milhas, aproximadamente 5 milhas para Coral, 1-2-0, mantém 1-2-0, serviço radar terminado. Chame ele ao Zen, 1-2-0, décima 1. Bom, bom voo. Sete decolado agora, os 4-5, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 9-8, 3567, obrigado. Olha, Salvador, 3567, vai livrando no momento 1500 para o nível 360. 3567, contato radar na decolagem, submantendo 360, saída gole, transmissão ao fito. Agora o fito 360, seu 3567. Gol no 856, cruzou 120, chame Recife, 12545, alternando 2685. 12545, 285, entrado, boa tarde. Boa tarde, Salvador, boa tarde, gol 602, cruza 18, apagado. Gol no 602, boa tarde, sua identificação desse e mantenha o nível de voo 050, chegada Maia. Alfa Vitor Juliette, livre regresso, informe migração Interlagos. Gente, informe visual com o campo. Alfa Vitor Juliette. Deixa ela me encerrar, eu vou chamar de igual para o campo, para manter o Alfa Vitor Juliette. Azul 4206, fala. Azul 4206. Ok, a sua indagação eu não entendi, é, confirme, poderia repetir? Ok, eu estou informando que devido ao revanche técnico a gente não vai poder prosseguir com o voo no horário estimado, que eu já havia pego a autorização para o senhor para repetir, ok? Ok, seu plano está válido até as 17. Ok, até as 20h17 da próxima hora, ok? Até 20h17. Tudo bem então, muito obrigado, a gente coordena na sequência. Obrigado. Ok, o ideal é que faça uma CHG até 10 minutos antes aí, CHG de horário, até 10 minutos antes do vencimento do plano, ok? Ah, tudo bem então. Então até, não sei, das 20h17 a gente faz uma CHG, se for o caso, obrigado. Até as 20h07, ok? Porque o plano vence aos 17. 07, ok, entendi. 4206 da Zé. Que horário limite é esse aí? Gente. 567. Prossiga. Centro Recife autoriza o Fito. O Fito é presente, 3567, obrigado. Mike Echo Mike 4091, Skok identification, report right for descent, you are clear on bound for arrival. Autorizado então o voo local, Salvador, afasta a 20 milhas no corredor forte, restrito a 1000 pés, decola da 17, na primeira curva à esquerda, o controle 119.8, a torre 118.6 e o transponder é o 0121. E no pátio 4 chame a torre, estacionamento com ajuste 1012. Alfa. A Guarulhos é a da El Leda Bidev. Sete, chama agora Recife, 1260, Fernando 1288, 3567. 260, 1258, é isso? 3567. 60 para 50, gol 1602. 602, completa a chegada à maré para 2000 pés, 2012, autorizado a adereço. Fala, Sam. Salvador, posição boa tarde, Gol Nomeia 01, informa Salvador. Boa tarde, Gol Nomeia 01, está autorizado Galeão, o nível é o 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bidev, Bidev intercepta a LP November 857, até Porto Seguro, após a Pesulu 16, até Grupe, e após a Pesulu 14, até Tolkien, o controle 19.8. Acione 5434. Autorizado com foto em Galeão, nível 360. Rota pulando de voo, em qual da pista 10, primeira curva de direita, saída da El, após da El Lido, direita direto de 10, Lampe November 857, Porto Seguro, Lampe Zulu 16 Grosso, Lampe Zulu 149, decimal 8, motor 30, 5434. Código transponder, gol 1601, portão 7. Gol 1601, tá correto. E chame pronto, só vou chegar em questionamento. Muito pronto, pronto, 1601, muito obrigado. Salvador, boa tarde. Tá 3897, boa tarde. Tá autorizado Guarulhos, o nível 340. Via Peruíspe 50. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita. Subida da El, após da El Leda. Após Leda, DCT Bidev para interceptar o eixo da aerovia. Controle 19.8. Acione 5427. Dado São Paulo de 340, obre 50. Decola da 10, curva à direita da El Leda. Depois Bidev. 19854273 na zona, 3897. Correto, são 3897, chamei, pronto. O portão 6. Porta da porta, 7720, gate número 4, gente da Tango, aguarda com a Gata, né? Ok, o 7720 já tem o plano aqui, tá pronto, pacote? Pronto. Ok, tá autorizado então o Galeão, o nível é o 340, decola da pista 10, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bidev. E em Bidev, intercepte a Open November 857, até Porto Seguro, após a Pesulu 16, até Grufe, e após a Pesulu 14, até Tolkien. O controle 119.8, acione 5420. Autorizado para o Galeão, decolando da pista 10 com a primeira curva à direita, da El Leda, após Leda Bidev, Open November 857, Porto Seguro. Câmbio do Lúcio no meia, Cruz, câmbio do Lúcio no 4, Tocuno, 1998 é o controle, 5420 é o responder para o 6720 da UEC. Para o 6720, só que eu tenho o nível autorizado. 340. Correto, chame pronto, no gate 4. Camaral, 620. Autorizado, a camisinha, reporte, aliado e pronto. O Alvo Vida Juliette, solo agora os 5-8, backtrack autorizado, táxi à pista, reporte no set livre. 2012, reporte estabilizado, linha lenta. Via Maré, para 2010, 2012, reporte estabilizado, só no menos 2. atualizando o localizador e avistando o gol 1602. Torre 118-612, ano 602. Salvador, boa tarde, o gol 1602 está estabilizado, merece um baixar trabalho. Reporte passando externo, 1602. Oi. Do Juliette, visual contrário, já livrou, frequência livre estacionar, bem-vindo. Linha 02, pista 10 livre, pouso autorizado, 1 de 0 grosso com 10. Sim, obrigado. Azul 4261, boa tarde, está pronto para cobre Campina. Ok, o Azul 4261 não está autorizado, Campinas, nível 360, decola da pista 10 com a primeira curva à direita. No perfil da subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCC, Bridge. E em Bridge, intercepte o peso Lu no meio e prossiga conforme o plano. O controle 119.8 e o transponder é o 5422. Autorizado para Campinas, hoje vou ter 0 da escola da Leste, pela direita, saída da El, após El, direto Leda, após Bridge. Correto, cotejamento, Azul 4261, chame pronto, no Porta 1, né? Chama lá, Porta 1, obrigado. Meravo, só um minuto, tô com o Vang da Gol que vai cruzar a frente, só um minuto. Observando a turbulência do Bang da Gol cruzando a frente, 130 com 10, está autorizado a colagem da 17. O Xenon Liberal está aguarda 30 segundos aqui. Okay? 30. Solo 03, direito, 121, decimal 9, ao livrar, bem-vindo. Copiou, 602. Salvador, o Geno General está pronto para decolar. Autorizado, 120 com 10. Salvador, o gol 1602 livrou. tarde, Golno 602, táxi via Alfa e Juliette para o gate 5. Alfa Juliette para o gate 05, Gol 1 602. Alfa da colada agora 04, se condiciona com o vai esquerda e cruzar o campo de imediato? Afirmativo, cruza o campo de imediato, ainda no Vander Alfa. Autorizado da presente, reporte cruzando mesmo, sim, o Índia November Alfa, considera a decolagem 04. Reporta cruzando o campo, Índia November Alfa. Atom 7102, 4091. Salvador, na presente, o Índia November Alpha está cruzando o campo. Índia November Alpha, por o lado corredor forte, na litoral norte, aguardando transferência de comunicações. Proa do forte, o Índia November Alpha aguarda a transferência. Controle. Para transferir controle 198, bom voo. Transfere controle 198 até a volta, ainda no Rio Alta. De descida. Por favor, Mike, com mais 4091, recebi seu localizer a 910. Mike, com mais 4091, report for ILS. Eu vou ser o recebido. Boa tarde, Salvador, o voo 273. O 273, eu sou na identificação, chegada a ponte, desce a 6.000 pés, ajustado 1012. 6.000 por 12. Controle de Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado da 17 do Corredor Forte. Índia November Alpha, Corredor Forte no meu pés, confirme, afaste-se 15 milhas de Salvador para a realização de manobras. De 15 a 20 milhas. Gente, reporte nas 20 milhas para início de manobras, o Índia November Alpha. Reportará a Índia November Alpha. Fica mais fazendo aí, vamos fazer isso aqui, só aí, vamos virar. Roger that. Check your landing gear, complete final contact tower now on frequency 118.6, have a good landing. 118.6, thank you much. 1612, desce 2000, ajustado no 012, livre final LF, reposto estabilizado. Portaria estabilizado, voo 1612, desce 2000. 3894, boa tarde, da presente senhor voa Duna, descendo para 3000 pés, o ajuste no 012, tarifa da restrição em TAP. Afirmo. Que braço prossiga. Meio de abraço, prossiga para o controle Salvador. B73 desce para 4 mil pés, o ajuste 1012. Para 4 mil, com 1012, eu vou 1273. Meio de abraço, controle. Meio de abraço, controle, copia sua transmissão. Como recebe o controle? Ele está te recebendo, Índia Bravo. Na 6259, prossiga. Ponte para o Romeu Índia Bravo, desce 050 na Bruna de Itaca. 50, decola da pista 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda TCT Bidelli, para interceptar a aerovia. O controle 119.8, acione 5432. Nomeno 2, muito boa tarde, estabilizado no INS. Todos, é, ponto de passando externo, Nomeno 2, informarei a pista livre. Estarei externo, bom. Comarque 1091, on the ground at 10, same right tax. And call ground control 1.9, welcome and view the first crash. Olá, estou andando a comandar a loquete do Borai, como é que é mais fazer a mãe lá? Salvador, web 67-0-4, gate 4, gate 4 está autorizado a chantar. Clear taxi via Alpha and Kilo to General Aviation on the apron 3. Copy Marshall and report then any sight. Continue via Alpha, step Kilo, Kilo Marshall inside, Mike, take a mic to the manual. Okay, your position in the on the apron 3 is the 10 position near the two yellow vehicles, okay? Spin number 10 on apron 3, Mike, take a mic to the manual. Fala, Salvador, 4261, posição 01, o azul 4261 será o número 1 no setor, temos um Boeing aí da web, já está iniciando no 04, ok? Ok, está aguardando o nosso setor para iniciar no 4261. Vamos para o 4297. Confirme para o solo, quem chamou? 4297, está no 62, poderia estar completamente em volta aqui, se puder retirar, só faltando o pessoal do PIN aqui, poderia pedir para me retirar aqui? Ok, vou informar aqui para a Infraero, para... Pra informar e pra mandar um funcionário aí da Infraero, da empresa que fazia a operação, ok? Reporte quando estiver totalmente pronto pra o pushback e acionamento no 62. É, foi entendido então que enquanto estiver tirado assim, tá autorizado o acionamento, é isso? Negativo. O senhor já tá pronto pra o pushback e acionamento? Negativo, tá pronto. Autorizado então, chame o táxi. E a gente tá aguardando o fim e vai reportar para o táxi. Voltar 3297. Ok. Mike, Mike 4091, do you have the Marshall inside, in front of you? Yes, I'm the Marshall inside. Okay, continue your attack and good afternoon. Yes, I'm good afternoon.